já estou crucificado com Cristo, já fui resgatado. Já estou crucificado com Cristo, no seu sangue fui lavado. Não sou mais eu, sim. Agora Ele que vive em mim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avançando para as que estão adiante, e prossigo para o alvo, o prêmio do meu chamado. Com Cristo já fui resgatado. Sim. Já estou crucificado. Com Cristo no seu sangue fui lavado. Na cruz não sou mais eu. Sim. Agora Ele que vive em mim, esquecendo-me das coisas que ficaram para. Eu avançando para as que estão adiante, e prossigo para o alvo, o prêmio do meu chamado que Deus tem pra mim. Antes que eu formasse, me escolheu no ventre de minha mãe.